controle de Salvador, Gol 1804, estabilizado ILS 10, pista tem a pista vista. Gol 804 da Gol, completo final, chame agora a torre na 118-612. Torre em 18-612, muito grato, até breve. Até breve, bom pouso. Obrigado. Gol 1795, desce para 2000 pés, ajustado 1018. Livre final e ILS XR, reporte estabilizado. 2018, reportarendo estabilizado, Gol 71. 1897, reautorizado 4000 pés, ajustado 1018. 4000 com 1018, Gol 1897. Salvador, é Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo, bom dia. Vitor Charlie Bravo, 1000 pés, corredora Xé, reporta no farol da Barra. 1000 pés, corredora Xé, reporta no farol da Barra, Vitor Charlie Bravo. Confirmando Vitor Charlie Bravo, após o farol da Barra, o senhor segue direto Jundiaí? Após o senhor segue direto. Você segue pelo litoral ou direto? Direto, direto. Gente, no farol da Barra, confirme pro ideal para Jundiaí. Já 236. Doutor Charlie Bravo, da presente, autorizado direto destino. Subindo inicialmente a nível de voo 085. Direto destino, subindo para o 085. Vitor Charlie Bravo. Desce para 2018, livre sinal e LSX em reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, alfa Triple Papá Romeu Lima, decola 17, transfere. Triple Papá Romeu Lima, 500 pés, litoral sul, o ajuste 1018, quando possível ser chamado de pouso para Eunápolis. Gente, só um segundo para o estimado, o Papá Romeu Lima. Localizador Campo à Vista, Gol 1715. 1715, completo final, chega agora a Torre Salvador na 118-612. 18-612. Controle. Olha, o Papa Romeo Lima estima pouso aos 1100. Gente. Livro sinal ele é TT, reporte estabilizado. Gol 1897-2018, reduzindo a indicada para 1909. 2018-190, reduzindo com 897. Da completa final chama Torre Salvador na 118.612. Com 1897, livre final e LSXA, repasse estabilizado. Livre e repasse estabilizado, 1897. Romeu Lima, controle? Escuta, Romeu Lima. Já vai seguir pelo litoral até o Nápoles ou segue direto após o Farol da Barra? Vai seguir pelo litoral até a Caixa Prego, depois segue direto ao Nápoles. Gente, eu vou precisar do estimado senhor de ingresso para o terminal de Ilhéus. Só um segundo para o estimado, senhora. Olha, o Papa Romeo Lima estima terminal Ilhéus ao 0930. 0930, copiado, você segue 500 pés até o destino ou no meu pé? Vai seguir um no meu pé, cara. Quente. responsável, voo 1897. 1897, chama agora a Torre Salvador na 118.6. 118.6. Vitor Charlie Bravo, quando possível, chamado de pouso. Chamado de pouso ao 1340. 1340, confirme? Confirmo. Obrigado. Geral 9970, identifica, chegada Mário, e desça até o 050. Gente, vamos ter 500 pés até o destino? Gente, não temos um país que tem uma frequência livre, Romeu Lima, até... Geral 9970. Foi na proa 040 para evitar um tráfego no rumo oposto e para prosseguir na descida da 550 sem restrição. Limite inicial localizador, aguardando a proa de Tato Duna. Confio, federal? Vitor Charlie Bravo, Centro 105. Vitor 105, você está acreditando? Geral 9970, desça para 3 mil pés, ajuste 1018, aguardando o Duna. dia, Papa Romeo, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, Romeo Pérez, corredor Axé, confirma as intenções de pouso. As intenções do dia de hoje serão tomar o corredor Axé, depois vamos fazer um sobrevoo afastado da sua terminal, afastado de Salvador, 17 milhas, a magnética 040, mantendo 330 pernas vertical do solo, aeronave de prospecção. Gente, Mike Charlie Yankee, repórter no Fala da Barra, toda hora de instruções. Repórter aí, Fala da Barra. Federal 9970, 12 mil pés, na Prode Duna, repórter estabilizada. 12 mil Duna, vai repórter estabilizada, Federal. Gol 9085, identifica a chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste 1018. 24 mil, gol 9085. Mike e Charlie Yang, confirma intenções agora. Confirme a proa e a altitude do Mike Charlie Yang. Momento 1000 pés, que é autorizado a uma descida para 330 pés e manter a proa inicialmente de 310 graus. 210? 310. 6, autorizado da presente 310, Mike Charlie Yang. 310 na proa e 330 pés na vertical, Fernando. 7, o Mike Charlie Yang. E na proa 310 se afasta quantas milhas? Após a proa 390, nós vamos pegar 90 graus com ela e afastar na proa 040 em direção à Lagoinha, mantendo 330 pés. Aeronave de prospecção, novo método. Sobre Salvador, bom dia, TAN 3153, favor. TAN 3153, identifica a chegada a bordo, desça para o 050. Agente 050, 3153, posso. Torre, 118.6. 118.6, obrigado. TAN 3153, voa bomba da presente. Tá bom, meu Vitor Sale Bravo. Agora 54 milhas de Salvador, segundo radar terminado, mantenha o nível 105 com referências visuais e chame o controle de Léo, zona 201, bom voo. Cordial, bom dia. TAN 3859 com a Gol. TAN 3859, acena identificação, autorizada a chegada Bolf, desça para o 060. Bolf, identificou 060, TAN 3859. Mike Charlie Yang. Confirme rádio à distância. Bom, está mantendo aqui. Gente, a 310. Total 9910, identifica a chegada a mar e desça até 070 e 250 mais. 60 para 250, 60 para 070, total 9910.